Matias Grobe, em Salvador, e Amy, nos Estados Unidos. Thank you. Salve Marquinhos Oliveira no baixo aí, nessa gravação de Edson Gomes, vamos embora, Filho da Terra. Thank you. quem foi o campeão aí da sinuca, pô. Tem que dar os parabéns aí. Como é o nome do caboclo? Diga aí, velho. Esqueceu o nome. Um salve pra Felipe, vencedor da sinuca aí. Tá registrado, ele já foi embora, mas tá registrado na internet aqui nessa Jam aqui. Agradecimento muito especial aí a Léo Lisboa, toda a equipe aqui do So Shape, pelo carinho, pô, recepção, hospitalidade. A gente nem se conhecia e acreditou na ideia aí, valeu mesmo, mano. Salve, salve. Vida longa ao So Shape aí, mano. Bom trabalho aí, mano. Valeu. We'll be right back.